Alfa Lima Romeo Romeo, 10 para 3 mil pés, que negar 1-0 no 4, direto Duna. Duna 25, informe velocidade indicada. Está mandando 2009 no 95. Gente, gol no 925. Gente, eu tô entrando em contato com a IES, aguarda um instante. O localizador do X-Ray, gol 1-0 no 2. Gol no 0 no 2, como está sinal, chama torre, no 895. 895. Salvador, boa tarde, gol no 0 no 2, estabilizado sobre Duna. No 0 no 2, reporte externo, baixado, checar. Porta limpa. Dono 925, preparação para sequenciamento, curva direita para o A230, limite ao localizador. Direita ao 230, limite ao localizador, gol 925. Só externo com o trebaixo checado, gol 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, livre pouso 1-0, 1-3-0 graus, 10-9, 1014. Livre pouso 1-0 com 1014, gol 1-0, 1-2. Nível de voo 260, decola da 17 com curva direita na saída árvore após direta conquista. O controle opera em 120.8 e o transponder 5172. De bordo, também se paga, corre 1895. Meu, 2 mil pés, autorizado em ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte na ILS. Livre acionamento, chame táxi, UCA, 90 litros. Para o pushback de acionamento, 5241. 5241, autorizado o pushback de acionamento, seu produto táxi. Para o Gol 925, mantém 4 mil pés. Dono 925, desce para 2 mil pés. Para o localizador, curva esquerda, proa 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, descendo para 2 mil pés, do 1925. Fico 627, serviço radar encerrado, Chamaracaju 1203. Interceptando o localizador de Lima Romeu Romeu. Lima Romeu Romeu, Mantenha a velocidade até após o externo, chama a torre 1-2-9. Direita 1-2-9. Direita 2-1-9, volta 0-1-9. Salvador. Azul 4-1-4-4. Autorização 300 para a parte de 1-0 da tarde. 4-1-4-4, só um instante, cópia. Alvo 1-0-2, Fox. Falcão 1-0-1-2, autorizado táxi via Alfa, reportando antes daquilo. Via Alfa, reportando antes daquilo. 1-0-1-4, o gol no 7-5. 1-9-2-5, redução 1-7-0-9. Segue para Frago Medo, 12 milhas à sua frente. É um Learjet 60, reporta estabilizado. Redesendo 1709, reportada estabilizada, gol 1925. Do Opera em 1-2-0-8 e o Transponder 5-1-5-0. Quatro, acontecimento correto, estamos pronto, pushback, treinamento. Para o táxi, Pastor 2-0. Pastor 2-0, autorizado táxi, até a interseção hotel, onde chamará a torre para cruzamento, em 1-1-8-9-5. Direito, táxi aqui, hotel, nasce para a torre, 18-9-5, Pastor 2-0. Alô, tá 3-1-4-5 para pushback, treinamento. Então, 3-1-4-5, aguarde o pushback. Quatro, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto espera, chama torre 1-1-8-9-5. O ajuste 1-0-1-4, poderia confirmar pessoas a bordo e a autonomia? Táxi autorizado, bandeira 2-9-4-3, autonomia 0-4-4-0. Gente, grata, bom voo. Obrigado. Voo no 0-1-2, autorizado ingressar naquilo, Pátio 3, posição 06, fique atento ao TR da Trip Taxiano. Ingresso naquilo, para a posição 06, eu vou com 0-1-2. Então, 3-1-4-5, fique atento ao TR da Trip, que é passar a sua retaguarda após autorizado por estiver funcionamento, e chame para o táxi. Gente, após o TR, vai iniciar o 3-1-4-5. Está ingressando no final da 1-7, baixado e travado, Romeu Romeu. Seu informador, passo de 0. Lima, Romeu, Romeu, livre pouso, pista 97, 940 graus, 10, check 3. Passou e travou, livre pouso, Romeu, Romeu. Pastor 2-0, na hotel, mantenha a posição. O Pastor 2-0 de imediato tem condições de cruzamento? Com certeza. É autorizado o cruzamento imediato da pista 1028. Tudo, falta analisado. Mantenha o ponto de espera. O Salvador, gol 925, passando externo, vai estar travado. 925, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, 1014. Aguardando autorização, 925. O Pastor 2-0 ligou, confia, via Alfa? Pastor 2-0, pode prosseguir via Alfa. Já está a sair, estabilizado o localizador, voo 9755. 9755, completa aproximação, chama 12-1-2-4. 895, obrigado, até daqui a pouco. Nós, 1014. Livre pouso no 0614, gol 95. Vai pra Aerostar? Ok, autorizado backtrack, reporte livrando. 729, ponto cópia. Gente, autorizado com fins, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o título 16. O controle opera em 120.8 e o transponder 5143. Informativo autorizado com fins, nível 360, decola da 10 curva direita da El Leda Bridge, após bridge, absoluto 16. 208 controle, 5144. 5143, o transponder, vai avisar 5729. 143, 5729. Ok, chama o ponto para o despegue de treinamento. Vai chamar. Solo Salvador, uma boa tarde, 3217, informação 90. São 3217, muito boa tarde, só um instante, cópia. Aguarda 3214. 6314, ciente, aguarda só um instante, pushback. De imediato, Serrano Levesito. Autorizado no 7140 graus, 10 nós. Autorizando 45 para o táxi, no seu AB com 151, 4 e 10 autonomia, alternando. Gente, são 3145, autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 95, o ajuste altímetro no 014. 0-4 via Índia, chama a torre 295 no ponto 090, tá 3-1-4-5. O Xarabé 3-1-4, fica atento, um bandeirante da Força Aérea que passará sua retaguarda após estar autorizado para o tiver funcionamento, chame o pronto táxi. Pode ser um bandeirante, na frase, 2-2. Salvador, gol 925 de volta. 1925, muito boa tarde, autorizado o táxi via Alfa, reporte 11 da Juliette. Alfa, reporte 11 da Juliette, 9-10. Então, 3-2-1-7, ponto cópia. Autorizado com fins, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o pêndulo 16. O controle opera 120.8 e o transponder 5144. Não estou usando no site com o treinamento correto, estamos prontos para subir o treinamento. Tipo 5241, após aeronave na curtíssima linha de manter. Solar os 23, direito em 219. 219, Barão, 755. 755. Voo 1755, Patek Taxi Alfa, reportando a Juliette. Boa tarde, Alfa, reportando a Juliette, voo 1755. Salvador, boa, eu estou 3145, ponto 0090, pronto. 3145, alinhar e manter. Foi o passou de zero, ponto 0090. Salvador, 579 web, posição de número 2. Gente, o objeto 5729, só um instante. Mais um. Controle, boa tarde, 35241, não sai da água, cruzando o meio de distância. 5241, no contato radar, sabe, mantenho 200, sai da 200, sai da 5241. Oxana, metrícia no 4, está de passagem ao voo à direita. Após, prossegue Índia, ponte para 2895. Que negar no 0 no 4. Oxana, é 6314. Prosseguir após o voo. Pode ser no 319-118-95-10-14. Quilo Bravo, no passo se encontra, aguarda para a cola. Alô, Salvador, voo no 755, na Alfa, passagem 10. No 755, está de passagem ao Avianca, na esquerda, após o ingresso Juliette, portão 08. Gente, após o Avianca, ingresso, portão 08, voo no 755. 3145, só para informação, está aguardando devido ao trip que decolou. Só um instante, mais um minuto. Lima, Quilo Bravo, nível 1 Centena, cara conquista, recola pista no 7, curva direita, sai da boa, após direto, controle 120 decimal 8, acena 5154. E confirma o PUB autonomia? Que bravo. Para o táxi 2895, vindo que bravo. Chapa Romeu Serra, November Vitor, chama o Centro Recife, 1288, alternada 1260. Recife, 1288, alternada 1260, Serra, November Vitor. 45 aos 29, controle 208, boa viagem. 208, bom dia. Outro Salvador, boa, Altan 3145, decola, cruza BQ as pés, dá ela a saída. Altan 3145, contato radar, sabe manter 380, boa letra. Boa letra, 3145. Passou já. 6304, pronto. Treze no quatro, nem mantém, capoeira no zero. É, bateram no zero, 3 no 4. Gente, bravo, que Luiz que reporta na rotatória. Para ataque, 1-1-9-5-3-17, Guarulhos. Web 7-2-9, autorizado táxi via Índio, no Monte Fera, chame torre 1-1-8-9-5, web 7-0-1-4. Vire 14-8-9-5 no Monte Fera, 5-7-9, boa tarde, até o próximo. Controle Salvador, boa tarde, é o Pastor 2-0 na PUCA. Pastor 2-0, contato Rara Saber Manteio 270, saída PUCA. Livre sessão 270, perfil PUCA, Pastor 2-0. Quando possível, solicito voar direto a Aracaju. Aguarde. Afirma, reporta curso final no 799, está presente. Bravo que Luiz, que é porta rotatória. Tá pronto, chame a minha. Chame a minha 314, 30 segundos, estimado. Com ela. Então, 3217, autorizado, se tiver funcionamento, estamos pronto, tá? Vento 314, vento 1140 graus, 109, autorizado a decolar, sistema 0. Autorizado a decolar, sistema 0, acionamento 314 graus. 314, decolar 235, controle da 0.8. 308, 6304, abraço. Acho que o 3A final 7, esquecendo com o aeronave 2, formarei pista livre. Objeto 729, vento 130 graus, 109, 3A decolar, pista no 0. Iniciando a nave. Índio no aeronave, autorizado pouso, pista no 7, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso, está pistando no 7. Estamos no 45, chama Recife, estamos 251. Chama Recife, 251, 3145, obrigado. Salvador, boa tarde, outra 3514, informação novembro para 170. Tá 3514, aciona a identificação da, do 060, chegada Mari. 060 na Mari, 3514. 5241, chama Recife, no 288, alterna 1260. 729, decolado aos 36, controle da 0.8. 208, 208, tá. Salvador, boa tarde, objeto 5729, decolou. Web 5729, contato radar, sabe, mantenha 360, Boleda. 360, Boleda, o 29 agradece. Salvador, boa tarde, dono 395. Dono 395, aciona a identificação, desce para o 070, chegada Mari. 070, Mari, 395. Azul. Web 6722, eu só na identificação, desce para 4 mil pés, que legal, no 04, chegada bom. Azul 4206, desce e mantém o 050, direto do ITAP. Então, 3217, autorizado o táxi via Pátio, Índia, Moço, Pera, Chame, Torre, 118, decimal 95, hoje, seu altímetro no 014, apenas confirmando 168 a bordo.